Gono 714, ali mantém. Ali mantém, Gono 714. Acessando o pequeno desvio direito da 3, sincronizando as informações. Copiado. Direito, prossegue ataque, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, na sua escuta, cara? Na minha escuta. 5899. Salvador, Web 767416, ciência, informação Charlie, descendo para nível 1970. 746, prossiga para 5000 pés na chegada Mário, ajuste no 0 no 3. 5000, ajuste padrão, Web 767, está com medo. Cabeceira 10, vento 110 graus, 10 nós. Iniciando a decolagem da 10, o gol 9714. Voo no 714, decolou 30, chame controle em 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle, boa noite, voo no 714, passa 2 mil. Boa noite, 714, 230, saída PUCA, vigilância. 230 na PUCA, Aracaju, voo no 714. Mapa 5899 é 13, não é isso? É o 43. A Infraero não confirmou a posição aqui pra gente, não, mas eu vou confirmar qual que é a posição do 43. Já estamos visual com os palestrantes. Obrigado. 520 complete, aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, TG. É. Boa noite, está baixado e travado? Baixa travando, tá? 3520, visual. 3520, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 110 graus, 8. 10, pouso autorizado, tá? 3520, cabeceira 10. 5344, aproximando-se de Tuna, já com campo à vista. 2186, vamos pôr. 286. 714, Recife agora em ano 2085, alternativa 13365. Seja tarde, Alfa Juliette, ponto ao meia dúzia. Alfa Juliette, ponto ao meia dúzia, está 3530. Secundária, ponto 65, boa noite. Qual que é a secundária? 13365. 13365, obrigado. Aceitado, 6746. 2010, ajuste no 03, reposta estabilizado na linha. 2000, padrão, reposta estabilizado, 6746. Salvador, trip 5344. 5344, boa noite, está baixado e travado? Ainda não. Se for baixado e travado, vento 110 graus, 10 nós. 5344. Salvador, 3226. 3226, boa noite. Pronto para a cópia Natal? Prossiga. Autorizado Natal 370 via Pesulu 10. Subida Puca Transição de Pá. Primeira curva à esquerda após a decolagem. 5555 é o código. 5555. E o controle é 1935. Natal 370, Pesulu 10, Puca de Pá, esquerda curva, 5555 eu transpondo, 1935 eu controle. 3226. 3226, cotejamento correto, chama para pushback e saneamento. Semana, obrigado. 35344, tá baixado e travado agora? Agora acabou de baixar, tá travado e checado. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento, 110 graus, 8 mais. 5344. Utilizado no localizador 6746. 2186, bom pouso. 286, obrigado. Estou em Salvador, objeto 6746, final da 10, baixar travado. 6746, mantenha a aproximação e formarei pista livre. Guardado 6746. Trip 5344, Solos 40, libere a direita e prossegue ataque, Alfa Juliette, portão 11. Portão 11, confirme. Portão 01, pole position. 01, ciente. Trip 76746, pouso autorizado cabeceira 10, vento uma centena 9 nós. Tive pouso na 10-6746. Salvador, Abjetivo 5809, bom dia. Dia 5809, desça para 5 mil pés, chegada mar, ajuste no 013. 5 mil pés, 1013, confirma. 1013, 1013, afirmativo. 3, desamba 5 mil pés, 7, 5, 8, 0, 9. Sabe, o senhor vai ver logo à frente. Ah, é por isso que o senhor vai precisar de ingressar via Juliette. 5, 3, 4, 4. O Itato está presente? Pavão de Itato, 509. Zero nove, consigo para 2000 pés, resposta pisada na LS. 2000 pés, já pode pagar estabilizar. Autorizado, chama para MX-Tax. Chama na taxa 3226. O Webjet 6746, solo 44, libera a direita, prossiga táxi de Alfa, reforçando seu Juliette. Alfa, reforçando seu Juliette, 6746. Pode voadora, 5809. O 509, autorizado. Alfa, Alfa, Juliette, 7746. 6746, ingresso via Juliette, porção 02. Juliette por 02, 6746. Taxa 3226098 a bordo, 2h50, Fortaleza. Sim, estamos 3226, táxi autorizado via Pátio Indy Alpha. No ponto de espera, vai chamar nessa frequência quando pronto para decolagem. Vai ficar apenas atento ao parqueamento do Webjet, onde está o Webjet, no portão 02. Sim, Indy Alpha, atento ao Webjet, reportará quando pronto, está 3226. Salvador, boa noite, OTAN 3170. Boa noite, OTAN 3170, possível para 2 mil pés na chegada a Mari, autorizado ITAP da presente, 1013 ajuste. Até 2 mil para onde ITAP, 3170. Trip 5317, está autorizado o plano para Belém, nível de voo 380, via Upper Zulu 41, a subida Momo Transição Trova, primeira curva à esquerda após a decolagem, 5565 é o código, 5565 e o controle em 1935. Para Belém, 380, na uniforme Zulu 41. Momo Trova, primeira escola à esquerda, 5565, 1935. Tá correto, chama para pushback acionamento. 5317. 3226, agora fica no ponto de operação. São 3226, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, vento uma centena 10 nós. Decola até 3226. 3226, decola 5-4, chame controle em 1935, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle, muito boa noite, esse é o TAM 3226, decolando 1700. Hoje teve um 3226, contato na decolagem, subiu uma senha, o 370, sai da PUCA. PUCA 370. Chame 2-1862, João Pouso. 1862, eu estimava. Obrigado, bom trabalho. Salvador, azul 4178, em descida até 150, descente na Delta. Sim, para controle. Azul 4178, em descida até o nível 150. 4178, prossiga para 5.000 pés, chega na mar. 5.000 pés, chega na mar, azul 4178. Padrão? Afirmativo. Obrigado. Boa noite, objetivo 5809, transfere. 5809, pouso autoridade cabeceira 10, vento 1189. 1189.